vaguei pelo mundo, sofrendo amarguras, tristezas e dores. Embora vivendo no meio de amigos e de muitos amores, no mundo eu cantava, no mundo eu sorria, mas na realidade eu era um coitado que sempre chorava, sentindo saudade. Agora eu canto louvores a Deus. Eu vivo contente, Jesus perdoou os pecados meus. Agora eu canto louvores a Deus. Eu vivo contente, Jesus perdoou os pecados meus. Fazendo do lado de fora, volte pra Jesus enquanto é tempo, venha sem demora. O mundo não presta, só tem ilusão, só tem fantasia. Está te enganando, também me enganou, nunca tive alegria. Jesus perdoou os pecados meus.